século XXI, afropoesia, conspiração RAP. Isso é música brasileira, de raiz, de sangue. Da senzala à favela, explorando os horizontes. Em cada gesto de amor, um sorriso, um alívio, capaz de mudar o coração de um ser vivo. E tudo que é ruim passa a ser insignificante. É preciso morrer muita gente inocente, incapaz, pra se ganhar um prêmio Nobel. Rapaz, vivo nesse mundo cruel e ignorante. Sem direito à fuga, atrás do seu cano fumegante. 10 anos de cadeia, primeiro assalto, preso em flagrante. 23 anos de idade, para ele de agora em diante. Já se passou algum tempo, na mente vem lembranças. Após o acontecimento, ainda tenho esperanças. Mas tenho que seguir a vida adiante. E por mais que eu cante, nada será como o pai empresta o carro ao filho. Numa noite estrelada, o telefone toca, o coração dispara, é madrugada. A voz que fala emite palavras ofegantes. A mãe conformada não queria estar ali naquele instante. Seu filho for atingido por uma bala perdida, vagante. O destino prega surpresas revoltantes. As drogas levam a overdose, a atos cobiçantes. Os pais são os últimos a saber fato surpreendente. E fora a indiferença de policiais e traficantes, o prazer sexual faz com que o feito seja imprudente. A substância entorpecente tem efeito de calmante. Ser soro positivo não é nada, nada interessante. Já se passou algum tempo, na mente vem lembranças. Após o acontecimento, ainda tenho esperanças. Mas tenho que seguir a vida adiante. E por mais que eu cante, nada será como são apagões de consciência no país da impunidade. Pessoas prometem mundos pra dizer meias verdades, enquanto os lobos uivam com delírio inebriante. E antes fossem os problemas passageiros, que ao fechar dos olhos durassem um único instante. Eles duram para sempre sob olhares coniventes de apáticos estudantes. E hoje em dia é situação estranha, quem caminha com tranquilidade e calma no semblante. A humilhação de nos vender a lua cheia pra entregar lua minguante. Mas outro dia de TV, outra dose de absurdos. O grande circo de horrores dominando todo mundo. Controle de horário nobre com efeito alienante. Já se passou algum tempo, na mente vem lembranças. Após o acontecimento, ainda tenho esperanças. Mas tenho que seguir a vida adiante. E por mais que eu cante, nada será como antes. Memória de gente é igual a memória de elefante. Nesse mundo, tudo é inconstante. Nada será como antes. Para gays, lésbicas e simpatizantes. Para quem está tendo um filho, nesse instante. Nada será como antes. Não deixe para amanhã o que hoje é importante. Pra você que está ouvindo esta música, nada será como antes. Já se passou algum tempo, na mente vem lembranças. Após o acontecimento, ainda tenho esperanças. Mas tenho que seguir a vida adiante. E por mais que eu cante, nada será como antes. Nada será.